Apolion se levantou direto do abismo, ceifar os mortais. Guerra, demônio, bem-vindo aos combates, senhores do mundo, filhos beliais. A chaga propaga, é nova ordem que vai imperar, que vai imperar. Servos Bafomé, Etime, Al-Qaeda e os Reboá. Levanta do trono e a majestade me livra da mandíbula da besta, que predomina de todos os lados. E o ocultismo com sua destreza, sistema falido, coloca em danger somente o cordeiro livre do leão e das marionetes que estão no governo. A terra tomada de grande aflição, lavado no sangue de carnesim, somente Yael que pode livrar. A noiva espera, já preparada, finais dos tempos ele há de voltar. Messias aguardado, não Jesus Cristo, o seu nome é Yahshua Mashiach. Tá escrito 52, versículo 6 de Isaías, o povo saberá o verdadeiro nome. Que treme o céu, faz do inferno, se encurvam a ele, é fogo consome. Mente blindada no pergaminho, sem manuscrito que foi alterado pelos essênios. E Zoroastro, o caminho do Zílio é grande, o pecado da Babilônia. Ela está assentada e dá poder para o Antimachia. Embriagada sobre os montes, e o sangue dos mártires na profecia. Eu sou mensageiro, poucos entendem. Minha missão é levar a verdade, palavra sagrada, e os pergaminhos que foi ocultado da humanidade. Já ouviu falar de Teodósio de Constinopla? Que corrompeu o papiro sagrado, alienado, somente nervoso. Concílio de dentro e de Niceia coloca em danger governo romano. É grande os vermes, o metraísmo que camuflado nos nomes profanos. O diabo que ri da sua fé, dobre o joelho falando com Zeus. Senhor Baal, te abençoe. Infelizmente aconteceu, os verdadeiros Eldins agora serão despertados. Saia da Matrix, escravos da fé, escute meu som. Você tá ligado? Você tá ligado? Você tá ligado? Pode ir pra. Pode pá, pode pá. Só ideia de mil graus. E tudo isso que você acredita hoje tem dedos da maçonaria que financia os templos, os pregadores e todo o ministério. Você precisa saber que em 17 e 18 de Apocalipse a grande prostituta se embriaga das heresias contidas na taça, e faz daquele que segue suas doutrinas um grande fantoche. Pode pá, somente nervoso. Mente nervosa.